Senhoras e senhores, a rainha Marília Mendonça! E aí, Felipe? É nóis, e quem me vê aqui atrás desse balcão não imagina como eu vim parar aqui. Me pedem doses e mais doses, eu ainda tenho que ouvir. Histórias, tantas histórias, como se eu tivesse o remédio, a cura e a solução. Mas que triste ilusão, agora é sério. Se eu contar o que eu passei, juro, nem eu mesmo acreditei que ela faria uma maldade assim. O que você fez? E eu comprei o bar só pra esquecer dela. Se tá faltando pinga é por causa dela. Eu acabei com tudo, hoje eu nem vou abrir. Vai desculpando aí. Amanhã você volta, é só chegar mais cedo. Quando eu abrir a porta, o freezer vai tá cheio. A gente senta, chora as mágoas e vai bebendo. E se sobrar, eu vendo. Se sobrar, eu vendo, meu Felipe. Só se sobrar. Mas não sobra nunca, né, Marília? Jamais, jamais. Se eu contar o que eu passei, juro, nem eu mesmo acreditei que ele faria uma maldade assim. O quê? E eu comprei o bar só pra esquecer dele. Se tá faltando pinga é por causa dele. Eu acabei com tudo, hoje eu nem vou abrir. Vai desculpando aí. Amanhã você volta, é só chegar mais cedo. Quando eu abrir a porta, o freezer vai tá cheio. A gente senta, chora as mágoas e vai bebendo. E se sobrar, eu vendo. E eu comprei o bar só pra esquecer dela. É por causa dela. Eu acabei com tudo, hoje eu nem vou abrir. Vai desculpando aí. Volta, é só chegar mais cedo. Quando eu abrir a porta, o freezer vai tá cheio. A gente senta, chora as mágoas e vai bebendo. E se sobrar, eu vendo. Se sobrar, nós vende, meu sócio. Mas nunca sobra.